em Salvador, muito bom dia, 3597, passou marca do externo, estabilizado, tribaixar travado. Tá 3597, tá autorizado o pouso na 10, o vento é de 140 graus com 8 nós e o altímetro 1017. Autorizado o pouso na 10, ajuste na 097, tá 3597. Alô Salvador, azul em azul bravo, voa com o teste do reboque, 29, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Geral 9970, suas vetorações, mantenha presente proa, limite o localizador. Mantenha presente proa, limite o local, geral 9970. Autorizado descida até 3.000 pés, 1097. 3.017, geral. Que reduza mais, geral 9970, tem quantos? Até 180, suficiente. 1897, autorizado ele. Autorizado, 1897. 995, confirme a atitude. O 995. O 995, estabilizado no ILS-78. Bom dia, também, seu som. Sim, a gente chama a torre de 895. Bom dia, complete a aproximação, o ar pista livre para o posto. Tratando a aproximação, aguardando a pista livre, gol 1995. O TAN 3597 no solo aos 39, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 3597. O gol 1995, cheque o trem, o vento de 140 graus com 9 nós, o altímetro no 017, livre pouso na 10. Já com o trem embaixado e travado. Autorizado, 897. 897, torre 1895. Realizador, geral 9970. 970, reduza para aproximação e chame a torre 1845. 95, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Sideral 9970. 9970, bom dia. Aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso Salvador. O tráfego à sua frente está a 3 milhas. E aguarde pista livre. Está reduzindo para a mínima, Sideral. Torre 1897, externo, baixou e travou. 1897, complete a aproximação, guarda autorização para o pouso. 97. O Guru 995, no solo aos 42, ao livrar à direita, chame... perdão, pode manter a minha escuta e prossiga via Alfa e Juliette para o portão 10. A sua escuta Alfa e Juliette é o 10, bom, 1997. O Gol no 897, autorizado o pouso na 1-0, vento de 1-5-0 graus com 8 nós. Lembre pouso no 897. Fomos também o QNH 1-0 no 7, Gol no 897. Tá, ok. Passou externo e baixo travado, Sideral. Ciente é o número 2, complete a aproximação ou reporte na leal. O tráfego à sua frente está uma milha da cabeceira no zero. Ok, prosseguindo e aguardando, Sideral 9970. Na final de 2 milhas, 099 e 7-0. Ciente, o vento 140 com 9 nós, aguarde pista livre. Ou reporte na DA. Ciente. 1897 no solo aos 45, agilize liberação à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 897. Sideral 9970. Autorizado o pouso 90, 140 com 8 nós, Sideral 9970. Tive pouso, Sideral, tem baixo travado. Bom dia, o TAN 31 171 no 15, a informação é. Bom dia, Otan 3171. Aguarde um instante para a cópia 360 Guarulhos. Sideral 9970, no solo aos 46. Ao livrar à direita, ceda a passagem ao gol, após alfa e quilo para o pátio 3, posição 5. Ceda passagem ao gol, depois alfa e quilo, posição 5, sideral 9970. Sim, te agradeço. Tan 3171, copia? Copia. Tan 3171 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita para a subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5105, o controle opera em 120.8, coteja. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Perdulu, 16. Decola da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda, e após Leda, voa direto ao Bridge. 5105 é o transponder, 1208, confirmando 5105 ao transponder, ok? 5105 transponder, tá 3171. Tá 3171, correto o cotejamento, chame no solo em 121.9 para o acionamento. Acionamento de solo 219. O Gol 897, ingresse no portão, perdão, ingresse via Juliette para o portão 02. Juliette para o gate 2, 997. Salvador, bom dia, Gol 9705, estabilizado, trem todo embaçado, secado, passando externo. O Gol 9715, bom dia, avistado, está livre, pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com uma dúzia de nós, e o altímetro no 0 no 7. Com 1017, está autorizado o pouso na 10, Gol 9715. 715, no solo ao 51, ao livrar à direita, troque para a frequência do solo em 121.9, taxiando via Alfa, aguarde antes da Juliette. Bom dia, prossiga na Alfa e aguarde dentro da Juliette, voo no 715. Alfa, da Juliette, voo. Copia o web 3171, tá na escuta do solo? Tá 3171, tá na escuta? Mantém a posição, aguarde um instante antes do Juliette, no bom no 715. Vai, 715, informa que o portão que foi destinado aqui a sua aeronave, o portão meia dúzia, tá ocupado ainda, tô tentando agilizar aqui com a Faero. Possibilidade de outro portão, ok? Okay. 3171 na escuta do sul da torre. Solo, bom dia, o TAN 3171, pushback acionamento 506. Ok, TAN 3171 está autorizado o push acionamento no 06. Eu solicito que recua a aeronave de modo a permitir o ingresso do Gol no mesmo portão 612, ok? Vai recuar a aeronave. 75 vai reportar para o Brasil. Absa 6570, este é o controle Salvador. Você está passando agora nível 170. Vamos ajustar 10017, descer para 2000 pés, voar direto Duna, interceptar o localizador e completar o ILS. Da Goiânia, minha dúzia? Sim, é como o senhor já tinha informado, a gente já está coordenando aqui, o colega vai puxar. Muito grato. Gol no 7 no 5, Juliette até a meia dúzia observando a Rebois da TAM. Papapá, Mike Romeu Vitor, bom dia. Salvador Recife, nível 370, confirme o pátio e a pista que decola. Seguinte, número 2 para a cota, aguardando o Mike, Romeu, Vitor. 2 para a cota, atualizado acionamento, aguardando o corte. Na chegada, Mike. 2 mil pés na chegada, Mike. 10197, eu ajusto, total 9990 graus. Atualizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Decolagem, pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Controle 120, decimal 8. Aciona 5515. Brasil autorizado, 360, decola, via Pesulum 7. Decola 90 com cola direita, apertura da água, tração em 208. Controle 55 como tempo, alto tranco, ponto, 208. Forma que está na próxima geração. Correto, nível 360, 5515 no transponder, o portão 03, chama pronto, web 5808. Papapá, Mike Romeu Vitor, copia? Copia, Vitor. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no 7, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puca, transição Aru. O controle em Salvador 1208, aciona 5103. Confirmando o transponder 5103. 5103, transponder via dobrado. Confirme o POB? A 5 a bordo. 05 a bordo, chama agora a torre em 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 07. Tem um bom voo, Mike Romeu Vitor. 1895, corrida 3 a bordo, Mike Romeu Vitor. Ciente, bom voo. Para o táxi, o TAN 3171. 144 a bordo, 4 horas e 2, alterna galeão. Já 3171, autorizado táxi, via Pat 1, no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste no 07, tenha um bom voo. Azul 4201, não está autorizado Campinas, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo até Azul, direto Trive, após conforme a redução de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após o Leda voa direto Bridge. O controle 120.8, aciona 5120. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, azul 4201. Então, 3153, controle, desça para 8.017, chega da borda. Absar 6570, qual a velocidade? 240, gente, caso certo. Gente, mantenha 240 para coordenação de tráfego, aguarde a instrução desse controle para reduzir. Apenas o POB, o Michael Melvito, corrige no autonomia. Confirme. Tempo 808, pushback para a meta. Autorizado, 5808, chama pronto para o táxi. Solo Salvador, bom dia, Xené 62-11, informação Foxtrot, autorização Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro, Galeão 360, número 1 para cópia, a informação Golf, o Tio 2017. Guardando 629. Comandante, bom dia, 3890, autorização para Recife, nível 330, Foxtrot. Ok, a informação custa a Golf, altímetro no 0 no 7, Recife já aprovado 330, número 2 para a Costa.